Coluna minimamente literário. Descontrole. Mordeu a própria língua e não foi sem querer durante a mastigação do seu sanduíche. Intencionava manter o autocontrole para não socar a cara dele, desviando a sua atenção para a dor no músculo da deglutição. Como ele teve a coragem de fazer aquilo? Será que era tão difícil pensar nela? Mas morder a si mesma já não era descontrole, já não era ferir os próprios sentimentos? Quantas vezes mais teria de engolir o que sentia? O embate interno demorou apenas alguns segundos. Então levantou-se, caminhou até a mesa onde eles estavam, jogou o chope que ele estava tomando na cara dos dois. Estava tudo acabado. Agora, sim, tudo estava sob controle. Não importava que todos na praça de alimentação a olhassem como se ela fosse uma maluca histérica e ciumenta. Não importava que ele estivesse berrando atrás dela, a chamando de maluca sem noção. Tudo estava em paz no seu coração. Ariane Brown é curitibana, formada em letras pela UFPR e possui duas pós-graduações na área da educação. É escritora, bookstan, revisora e leitora beta. Por sempre amar a literatura, seu hobby favorito é ler e considera os livros o seu único vício. Acredita na força da literatura e das palavras, por isso gosta de escrever textos curtos. Para ela, poucas palavras são suficientes para expressar o universo.